Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes. Vamos entrando no ar mais um dia com muita tranquilidade, muita felicidade, desejando a todos vocês paz e alegria em todos os corações. O programa Vivência Espírita é apoiado também pelas Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Agradecemos também o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o nosso irmão Ari Rangel, que vai conversar conosco, falar sobre o tema Eurípides Bazanufo, o apóstolo do Espiritismo. Lembrando que dia 1º de novembro foi o dia que nós comemoramos, não comemoramos, mas foi o dia que nós lembramos o desencarne de Eurípides Bazanufo, há 100 anos atrás. E é esse marco, é esse ícone, esse grande personagem, é esse apóstolo que nós temos na doutrina espírita, de grande importância, relevância, que todos os momentos das nossas vidas que nós pudermos relembrá-lo, nós temos que relembrá-lo como espíritas, como seres humanos e como cristãos, principalmente. Vocês podem estar sentindo falta do Rui. Hoje o Rui resolveu tirar um final de semana de folga, que são pouquíssimos, desde 15 anos que nós começamos o nosso programa Vivência Espírita. A coisa mais difícil é vocês não ouvirem aqui a voz do Rui Barbosa, porque eu e o Rodrigo costumamos a faltar, mas o Rui não. O Rui dificilmente falta, mas foi uma causa muito justa. Ele foi passar um final de semana com seus familiares na cidade de Leme, provavelmente está nos ouvindo lá, e só de não sentir a presença dele aqui, a gente já acha que falta algo mesmo que é importante para nós. Então, um grande bom dia para o Rui também, que está lá em Leme, e provavelmente deve estar nos ouvindo junto com seus familiares. Então, como já dissemos, o tema de hoje, Eurípides Bazanufo, o apóstolo do Espiritismo. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se preferir, entre nas nossas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, o WhatsApp para se comunicar, e o YouTube e o Facebook para assistir. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Não ia falar bom dia Rui, né? Uhum. Está acostumado aqui no automático, né? Mas bom dia, Ari Rangel. E bom dia a todos os nossos queridos ouvintes que estão escutando a gente agora aqui na rádio, Super Rádio Piratininga, 750 AM. E para você que está assistindo a gente no YouTube Live, no Facebook Live, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado a qualquer momento. É só apertar um play lá e ser reprisado, né? Hoje a gente está tendo algumas oscilações aqui, né, na internet aqui do estúdio, então pode ser que caia um pouquinho o vídeo, né? Mas depois a gente vai colocar a gravação desse programa direto no YouTube para vocês assistirem. Então a gente já pede um pouco de paciência, porque está oscilando bastante aqui a internet aqui no estúdio hoje. Então vamos iniciar hoje. Quem já está ligado na gente aqui no YouTube Live é o Paulo Quintanilha, falando excelente domingo, amigos do Vivência Espírita, a Olga Rezende e o Bruno Rodrigo Monzan. Já está me convocando aqui, o Jorge, mandando bom dia. Disse que dia 12 de dezembro tem palestra da Sheliana lá na Casa do Consolador e contamos com a presença do Rodrigo para fazer a transmissão ao vivo. Já fui convocado aqui, ó. Conforme informações mediúnicas, ele, Eurípides, está reencarnado atualmente. Existe bastante polêmica sobre isso também, né? Vamos conversar também isso com o Ari, que esse ano foi para Uberaba, para Sacramento, Né? E quem está aqui também no Facebook Live também é a Elizabeth Albuquerque, a Sueli Junguel, a Sônia Santos, acabou de entrar, mandando bom dia, excelente domingo a todos. É, e também participe aqui do nosso grupo do WhatsApp. Então, ligue para nós no telefone 12-3941-9750 ou 3942-9750 para participar da pergunta para sorteio que a gente vai fazer durante o intervalo. Então, continue com a gente e compartilhe. Não custa nada clicar aí para compartilhar o programa. Quem vai fazer a prece? O Ari? Então, Ari, bom dia. Se puder fazer a prece de abertura para a gente. Senhor Jesus, Mestre querido, uma vez mais agradecemos-te pela manhã que se inicia, por mais um dia de sol que vem iluminar os nossos corações de esperanças, que vem nos trazer paz e que nos une em torno do amor do Pai. Aqui estamos, Mestre querido, que possamos neste domingo de alguma forma colaborar para que chegue até os corações dos nossos amigos ouvintes, internautas, a expressão do amor que deixaste aqui na Terra, Senhor. Lições de sabedoria, porque sabemos, pelas luzes reveladoras desta doutrina de luz, que estamos aqui de passagem e em aprendizado. E que durante esta nossa caminhada, Senhor, tenhamos a segurança de saber que Deus vela por todos nós. O Pai, o arquiteto de todo o universo, chega até nós através de seu amor. Sigamos confiantes assim, Mestre queridos, Mestre querido, amparados por essa luz. Louvado seja, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus. Tema do dia. Então, como nós já falamos há pouco, nosso tema do dia de hoje será Eurípides Barzanufo, o apóstolo do Espiritismo. Ari, quem falou apóstolo do Espiritismo aqui, agora fomos nós, né? Nós conhecemos o Eurípides mesmo como o apóstolo do Triângulo Mineiro. Por que essa colocação de apóstolo do Triângulo Mineiro? Porque a atuação como cristão durante os 38 anos que Eurípides viveu foi incrível, né? Naquela região ali do Triângulo Mineiro, como cristão. Não só como espírita, como cristão mesmo. O respeito em todos os sentidos. O respeito social, o respeito religioso, o respeito político, o respeito como ser humano que ele proporcionou ali naquela região foi muito grande. Talvez seja esse apóstolo mesmo que a gente está colocando aqui, né? Sem dúvida. E Eurípides Barzanufo talvez assim não seja tão conhecido como deveria sê-lo, até mesmo no meio espírita, porque nós temos na figura dele a reencarnação de um espírito das hostes primeiras do Cristo, um espírito que veio em caráter missionário sedimentar aqui no Brasil o Espiritismo depois de Kardec. Nós sempre ouvimos falar com muita propriedade sobre a biografia de Chico Xavier, que também foi este apóstolo extraordinário do Cristo. Mas, antes dele, nós tivemos aqui no Brasil a reencarnação desse espírito de Skoll, trazendo para nós esta avalanche de informações. E ele é conhecido até mesmo como apóstolo da caridade, porque nos seus curtos 38 anos de existência física, ainda assim ele deixou um legado extraordinário para nós de vivência evangélica e veio trazer também para nós aqui as árvores do Evangelho prometida por Jesus, que é a revivescência do cristianismo puro, primitivo. E nós vamos encontrar na figura de Eurípides Barçanufo essa figura, este missionário, que nos deixa um legado extraordinário de como nós devemos nos comportar como seres humanos, como você diz, porque ele extrapola a religião. Nós não temos apenas um espírita, um homem extraordinário, um médium extraordinário. Nós temos um educador extraordinário. Um homem que veio trazer aqui um conceito de educação que ainda é um grande enigma para os pedagogos, porque o que ele realizou em tão curto tempo ainda é um desafio. Nós tivemos a oportunidade, certa feita em Taubaté, de conversar com o grande pedagogo português radicado no Brasil, José Pacheco, e ele cita Eurípides Barçanufo entre vários grandes pedagogos brasileiros. Então, uma vez que nós ouvimos ele falar na palestra, nós fomos até ele e perguntamos: o senhor citou Eurípides Barçanufo? E ele prontamente disse: Eurípides Barçanufo fez o melhor projeto pedagógico do mundo, que se tem notícia. Palavras literais do grande pedagogo português José Pacheco. E que deu certo, né, Ari? E que deu certo. Porque o projeto pedagógico está cheio, né? Teses pedagógicas estão cheias. E até laboratório, tipo assim, cria o modelo e experimenta, né? Exatamente. Mas é difícil, né? Sim. É muito difícil e sair do Eurípides quadradinho. Eurípides veio romper com aquele paradigma. Uma época em que se tinha palmatória, as aprovações eram coisas assim muito severas. E Eurípides traz um modelo inspirado em Pestalozzi, que havia sido professor de Kardec, implanta no sertão ali praticamente do Triângulo Mineiro essa metodologia que revoluciona. E ele é o precursor da pedagogia espírita também, né? Então nós vamos ver nessa veio figura revolucionar, né, a educação já naquela época. Já naquela época. Um modelo que ainda hoje é desafiador, é de vanguarda, né? Isso nós estamos falando final do século XIX, início do século XX. Então, nós temos nessa figura extraordinária que Eurípides Barçanufo foi, né, todo esse complexo de informações que esse espírito traz, né? E no momento em que o espiritismo ainda estava sendo implantado no Brasil, tanto é que ele vai ter uma reação muito grande do clero. Ele vai sofrer ali todas as retaliações. Mas é bom fazer um breve apanhado do momento, né? Nós estamos falando ali do finalzinho do século XIX, começo do século XX. Eurípides Barçanufo tinha três grandes objetivos nos seus 20 e poucos anos. O primeiro era encontrar a cura para a doença de sua mãe, que era portadora de uma doença nervosa, que a levava constantemente aos desmaios, né? E aquilo o aborrecia muito. Principalmente nas missas, né? Ela ia na missa ela e ia desmaiava. Nos cultos católicos, chegava lá e desmaiava. Aquilo trazia muito sofrimento para ele. Então, um dos objetivos era encontrar uma explicação e a cura para a mãe. Outro objetivo era desconverter um tio querido seu, né? Mariano da Cunha Júnior, também chamado de tio senhor Mariano. Ele tinha muita consideração e a idade dos dois era muito pequena, 5 anos a diferença. E esse tio dele foi muito importante na vida dele. E ele é quem vai levar, conduzir, ele vai ser os braços da espiritualidade aqui na Terra para levar Eurípides ao espiritismo. Mas ele queria, como grande católico que o era, desconverter o tio. E a terceira dos objetivos desse moço de 20 e poucos anos era justamente também entender o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Né? Porque ele havia indagado do pároco e o pároco disse: meu filho, não queira se aprofundar em questões que você, que nós não compreendemos. E aquilo o ministério da igreja, né? Os dogmas, e é interessante, né, falar que ele teve a oportunidade de ler a Bíblia. É ele mesmo, ele com a coisa que veladamente, porque não era dado aos leigos o acesso à Bíblia. Seja, era proibido. Em latim também. Exatamente. Ou seja, com a cultura que ele tinha, já sendo o diretor do Liceu Sacramentano, jornalista, presidente político, né? Dos Vicentinos, presidente dos Vicentinos. Então, ou seja, com a cultura que ele tinha, ele leu a Bíblia e não conseguiu compreender as bem-aventuranças ali daquela forma. Não havia uma explicação ao seu espírito sensato que correspondesse às expectativas dele. Então, esses três objetivos, de certa forma, atormentavam a cabeça do então jovem de 20 e poucos anos, Eurípides Barçanufo. Só que, a 14 quilômetros da sua cidade, em Sacramento, estava havendo uma manifestação de fenômenos físicos muito intensos. Havia reencarnado naquela região vários médiuns, em homens rudes, simples, homens de roça, e portadores de faculdades mediúnicas, assim, maravilhosas. Então estava acontecendo fenômenos dentro das casas, ouvia-se barulho nos telhados, abria-se porta, pancadas, batidas, os animais saíam correndo, né? E dentro desse universo, dessa fazenda, estava o tio, o senhor Mariano, tio de Eurípides, que ele queria desconverter, né? E certa feita, ele teve a oportunidade de hospedar esse tio na casa da mãe dele, onde ele morava. E numa noite ele tentou, então, desconverter tio senhor Mariano. No entanto, o que que acontece? Para ele estava numa loucura, né, dentro daquele... Para ele o tio estava enlouquecido e ele jamais achava, porque ele tinha recursos intelectuais muito intensos. E o tio senhor Mariano era muito simples, muito humilde, e disse a ele: meu filho, você tem conhecimentos que, com os quais eu não posso me degladiar, mas eu vou deixar este livro para você. E deu a ele de presente, emprestado, aliás, o livro Depois da Morte, do grande filósofo espírita Léon Denis. E ali, então, ele conhece o espiritismo. Lembrando que o seu Mariano, ele, quando eles começaram na Fazenda Santa Maria, em 1901, foi quando foi fundado o primeiro centro espírita, né? 28 de agosto de 1900. E ali, até um pouquinho antes disso, quando eles começaram a fazer o trabalho, Bezerra de Menezes, lembrando, desencarnou em 1900, né? Exatamente. E Bezerra de Menezes começou a passar a receita lá na Fazenda Santa Maria através do senhor Mariano. E a Federação Espírita Brasileira foi lá investigar. Olha que interessante. Exatamente. Foi lá saber se aquilo era real. E nessa visita é que ele ganhou de presente os livros. Mandaram, né, vários livros. Uhum. A FEB mandou vários livros, até com o intuito de fazer com que aquela comunidade simples e de médiuns se esclarecesse mais. E olha só, e um desses livros foi parar na mão de Eurípides Barçanufo. Foi, né, parar. Nada por acaso, né? A espiritualidade interferindo. Então Eurípides, de certa forma, fica maravilhado com aquele livro e é convidado ao tio para participar de uma sessão, né? Uma sessão espírita. E ele vai, ainda com certa reserva, vai assistir a essa sessão. E lá chegando, ele tem uma informação extraordinária, né? Ele vê os médiuns, pessoas simples ali postadas naquele culto, e ele faz uma pergunta mentalmente. Fala: olha, se isso tudo é verdade, eu quero que o médium Aristides Ferreira da Cunha revele para mim, através do Espírito João Evangelista, as bem-aventuranças. E é interessante. Sem saber de nada, o médium, né? Que era analfabeto. Que era analfabeto. Tomado daqueles conhecimentos, faz uma explanação maravilhosa, extraordinária. Então, ali ele tem ali o primeiro contato, assim, muito intenso. Era o próprio São João Evangelista quem vem trazer para ele as informações da bem-aventuranças. Então, e era impossível ele saber ter essa cultura em cima da Bíblia, porque ele, como culto que era, tinha lido a Bíblia e não tinha conseguido compreender, o primo dele, Aristides, que era analfabeto, conseguiu fazer toda essa explicação e falou, cara, só pode ser verdade. Essa... E mais tarde nós vamos saber por que São João Evangelista, né? Em 1954, Emmanuel esclarece a Chico Xavier, porque Eurípides havia sido um pupilo, um discípulo de Inácio de Antioquia. E certa feita, ele foi substituir Inácio de Antioquia na Palestina e ele toma contato com quem? João Evangelista. Então, esse contato acontece lá atrás. Nós estamos falando de um espírito, né, muito antigo, que teve ali nos primeiros momentos do cristianismo esse contato com as hostes do Cristo. Essênio, né? Exatamente. Essênio também. E tem várias encarnações dele, né? Rufo, né? Como se vê em Ave Cristo. Então esse espírito extraordinário reencarna aqui no Brasil, trazendo esta faculdade mediúnicas a serem desenvolvidas, e nós vamos ver o trabalho que ele desenvolve. E ele fica sabendo numa reunião posterior que o seu espírito guia aqui, responsável pelas suas atividades mediúnicas, seria justamente Vicente de Paulo, o mesmo que inspirava os trabalhos no lar Francisco de Paulo, no qual ele era presidente. Tudo se encaixava, né? E ali começa, então, essa movimentação extraordinária da espiritualidade. E junto com Santo Agostinho, né? Junto com Santo. Então, é incrível. Bezerra de Menezes, Santo Agostinho. Allan Kardec veio assessorá-lo em alguns momentos aqui. Allan Kardec, como espírito, por várias vezes manifestava-se nas reuniões mediúnicas lá do Centro Espírita Fé e Amor. E até o momento, né, e até 1908, quando ele disse que, através de uma mensagem mediúnica, que reencarnaria. Então, nós vamos ter nesse homem, nesse apóstolo, toda essa instrumentalização, todo esse aparato, toda essa condição espiritual, e então ele rompe com aquela estrutura católica, a qual ele estava fortemente filiada, e ele começa a arrumar ali os primeiros problemas. Por solicitação do próprio mentor dele, que era o Vicente Paulo. Que diz a ele, né? Fala, olha, a partir de agora, muitas pessoas vão torcer o nariz para você, vão virar as costas para você, você será mal compreendido, mas continue amando-os todos e dali para frente, mãos na charrua e muito trabalho. É exatamente o que acontece. Começa em família. A família, muito católica à época, não aceita que Eurípides, que era muito ligado à igreja, se converta ao espiritismo. No próprio Liceu Sacramentano, onde ele lecionava, né, os professores, muitos deles eram padres, viram as costas para ele. Alguns pais tiram os filhos do Liceu Sacramentano, onde ele lecionava, porque Eurípides havia se tornado espírita. E isso traz, de certa forma, um certo aborrecimento, uma estafa para ele. É, e que até os padres eram professores lá também. Onde o Eurípides era diretor, né? Foi uma época onde ele começou para os poucos alunos que restaram, ele lecionar várias matérias, ele mesmo. Muitas matérias. Os professores saíram. Eurípides foi um aluno tão brilhante que o seu professor, certa feita, chamou o pai dele, seu Mujico, e falou, olha, nós não temos mais nada o que ensinar para o seu filho. E vamos aproveitá-lo para ensinar os outros alunos. Uhum. Então, ele passa da condição de aluno para professor. Outra coisa também, Ari, lembrando que ele desistiu de vir fazer medicina no Rio de Janeiro. Por conta da doença da mãe. Nas vésperas de iniciar o curso, por causa da mãe dele, né? Ele tinha um imenso amor pela mãe, né? E sabia que a mãe sofreria demais com a partida dele. O que acontece? Ele renuncia a esse desejo pessoal dele em favor. O que é um espírito missionário. Ele preferiu, né, ficar ao lado da mãe, na simplicidade de sempre, do que ter um curso de medicina. Então ele resolve ficar aqui cuidando da mãe. E aí ele se dedica à farmácia, né? E era um autodidata, né? Muito mesmo. É, além, a bagagem anímica, a bagagem espiritual dele era gigante. É, esses conhecimentos ele tinha mesmo, né? Fitoterápicos, né? E aí ele começou a estudar também. Então ele mencionava botânica, também, astronomia, física, química. Homeopatia, todas essas coisas ele estudava, né? Tanto é que ele monta uma farmácia, né? Em 1903, se não me falha a memória, ao lado da casa do armazém do pai dele. E ele distribuía gratuitamente... Os remédios, as medicações para a população carente, o que fez com que um farmacêutico de Sacramento movesse um processo por exercício ilegal de medicina contra ele. Só que a população junto com o círculo católico também. Né? Exatamente, movido inclusive pelos interesses católicos, à época que eram muito ferrenhamente contra o movimento espírita nascente. E era interessante que as pessoas iam buscar o remédio na farmácia dele. E quando a pessoa saía lá de Uberaba, que é cento e poucos quilômetros, né, de lá até uma hora e pouco, e chegava lá mais naquela época de cavalo, né, e tudo mais, quando chegava, o remédio já estava em cima do exatamente. Balcão, pronto, e ele nem precisava falar qual era o problema que esta ele tinha. Era uma das faculdades, das muitas faculdades mediúnicas extraordinárias de Eurípides Barçanufo, era essa questão da bicorporeidade, né? As pessoas iam pedir para ele alguma coisa, ele já estava com o remédio pronto, preparado, né? Ele se materializava em outros lugares, né? Quando a pessoa ia pedir, não, pode voltar lá, eu já estive. A semana passada, a Vera Lúcia Perseguini, que é nossa ouvinte, que é de lá de Uberaba, ela contou um caso desses, assim, exatamente. Mas é legal Há muitos casos... O tio dela contando, que ainda está encarnado, né, contando a história. É interessante você escutar a história de quem passou por isso, que ele conta a história dela, conta a história casos de um tio. Partos, né, Jorge? E ela conta assim, foi uma coisa interessante que ela colocou também, que na farmácia, ninguém entrava na farmácia não, era só ele que ficava lá e ele dava o remédio pela janela. Tinha uma janela, era pela janela, mas geralmente quando as pessoas chegavam, muitos deles o remédio já estava pronto. E aconteceu isso com o caso com o tio dela, né? Que ele estava relatando que ele teve um problema, chegou lá e o remédio já estava pronto. E ele falou, ó, aí ele deu o recado, ó, o remédio para ele está aqui. Mas fala que ainda estou precisando ver ele, tem que vir aqui para me ver ele também. Ele tinha, né, uma informação assim, fantástica dos doentes. Os seus alunos, durante as suas aulas, estavam até acostumados. Ele tinha um cochilo que ele tinha, porque, sabe, ele está saindo do corpo para ir auxiliar alguém. E certa feita ele disse, vários alunos depois narraram isso, olha, está chegando um homem aqui, está subindo a escada da escola, e ele veio pedir para eu fazer o parto da esposa dele que está em risco. Só que eu já fiz, e eu vou dizer isso a ele. Aí ele entrou e falou, olha, minha esposa está com um parto difícil lá no meio da roça e tal, gostaria que o senhor fosse até lá. Aí ele disse, na frente dos alunos, eu já fui, está tudo bem. Só que o marido, não acreditando, tomou, não, vamos lá, por favor. Chegou lá, a esposa falou, nossa, seu Eurípides, o senhor está tudo bem, o senhor já fez o parto, está tudo bem. A criança já havia nascido, a mãe já havia estado com ele e o marido fica ali, né? E ele saiu a galope, né? Da roça para a escola e num tempo assim, e Eurípides já havia feito o parto, já havia regressado para a escola e já havia dito aos alunos o que ia acontecer. Então, essas eram as faculdades mediúnicas costumeiras na vida de Eurípides Barçanufo. É legal contar também uma história de Eurípides, que ele teve essa... Quando estava finalizando a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos dizer assim, que é bem aquela época, né? Assinado o Tratado de Paz. E foi assinado o Tratado de Paz em Versalhes, que é um palácio lá na França, né? Então, ele se desdobrou, ele presenciou a cerimônia em Versalhes, e voltou... E contou para todo mundo, inclusive quem assinou os tratados de Versalhes. E o Brasil só veio saber essa informação dois meses depois. Como acontecia as notícias, que tinha acabado a guerra. O mais rápido era o telégrafo, mas os jornais chegavam com uma, duas semanas de atraso. As notícias eram duas semanas atrasadas. E Eurípides muito mais que a velocidade da internet ficou sabendo e trouxe informações. A partir de agora está assinado o Tratado de Paz em Versalhes, acabou a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, é muito emocionante, né? Então, esse espírito extraordinário, né? Esse homem extraordinário, este médium extraordinário, esteve entre nós aqui como educador e como cristão de verdade, né? Exemplificando para nós esta maravilhosa passagem. E quando a gente fala que alguns espíritas conhecem muito poucamente sobre a vida de Eurípides Barçanufo, né? É necessário a gente lembrar no centenário de desencarne dele, esse ser humano extraordinário, né? Que veio pavimentar o espiritismo aqui no Brasil. Né? A gente, como a gente disse, até ajudar de certa forma na chegada de Chico Xavier. E é legal a gente voltar a comentar sobre Liceu Sacramentano, né? Que a gente parou. Exatamente. Até no ponto que, bem lembrado, que os professores tinham saído. Abandonado, e tudo mais. Ele ficou muito triste. Eu acho triste. Que é legal a gente continuar depois do intervalo, né? Uhum. Que é legal essa história. Esse abandono, como, né? Como que nasce o Colégio Allan Kardec. Então aí o pessoal fica esperando a gente aí depois dos intervalos para a gente comentar como nasceu. A Yolanda aqui está participando, mandando várias mensagens aqui. Eu adorei a foto que ela mandou aqui para gente, para mim no WhatsApp, da igrejinha lá de Santa Maria, da fazenda. Que Santa maravilha. Maria. Ela mandou aqui que eles reconstruíram a igrejinha onde foi fundada. A capelinha onde foi fundada. A Fazenda Santa Maria. A Fazenda Santa Maria, que era uma Sés Maria. Sés Maria, exatamente. Onde tem a história do Sr. Mariano antes de Eurípides, que foi quem propiciou. Terras do capitão. Esse grande São baluarte, Roque, né? Então, que era sogro de Sr. Mariano, né? É. Exatamente. Aí eu comento era aqui. Sogro, ele era avô da esposa do Sr. Mariano. Isso, avô, né? Da esposa, exatamente. Era casado com a neta do capitão. E quem já tá ligado com a gente aqui é a Olga Rezende, o Domingos, meu pai, tá assistindo o programa, Alessandra Martins, Paulo Quintanilha tá dizendo que a internet tá obsessora, mas a gente já inverteu agora pro 4G, então tá mais tranquilo, tá mais estável. A minha mãe também mandando bom dia, a Beatriz de Paula Porta, a Bia, a Silva Teberge, a Juliana de Oliveira, a Ieda Bastos está ouvindo a gente, que é a irmã do Helder, a Cláudia Aparecida, ó, isso é coisa do Helder, tá? Quando o Helder ele se aproxima aqui, a internet para de funcionar, quando ele aproxima com as naves espaciais deles aqui. A Cláudia Aparecida e a Yolanda Garzon. Né? Depois eu comento aqui, quando a gente falar do Colégio Allan Kardec, o comentário dela. A dona Yolanda, que mora em Uberaba. Exatamente. Que ela era aqui de São José e que faz as caravanas, organiza as caravanas lá e tem ajudado o hospital. Grande abraço a Fogo Selvagem. Né? Pronto, tem uma mensagem aí, Jorge? O Arnaldo Pardal, nosso amigo Arnaldo, está parabenizando a todos do programa pela feliz ideia de trazer o Ari Rangel para falar sobre o apóstolo Eurípides Barçanufo. Abraço a todos, um abraço também, Arnaldo, tudo de bom. Lembrando também que hoje nós teremos um almoço beneficente na obra social aqui no nosso lar, né? E é espaguete, sabores diversos, frango assado e salada verde. A primeira sobremesa é grátis, então a sobremesa é tão boa lá que o pessoal já está falando que a primeira é grátis, porque sabe que o pessoal vai querer outras sobremesas, né? Hoje, dia 18... né, o almoço das 12 às 14h30 e depois tem sorteios e brindes lá também das 13h30 às 16h. O local, quem faz lá é o pessoal do Missionários da Luz, né, que é o local obra da Casa de Repouso Nosso Lar, fica na rua Martins Pereira 183, no Jardim Paulista, em frente ao portão 10 do estádio de futebol lá, do estádio Martins Pereira. Então, pessoal, não perca, é tradicional todo terceiro domingo do mês, essa tradicional macarronada que nossos irmãos do aqui é da Casa de Oração Missionários da Luz. Célio Lemos fica do lado, né? É muito aí próximo, a casa de, né, repouso é parede com parede. Ah, lá, né, casa de da Casa de Oração Missionários da Luz, e o local é no nosso lar. Convite R$24, direito a duas cartelas de sorteio também. Não percam, pessoal. E como nós falamos aqui no grande homem que trouxe o Eurípides para a doutrina espírita, ou melhor, acordou Eurípides para a doutrina espírita, que é Senhor Mariano. Nós vamos colocar a música interpretada pelo Grupo Castelã, música de Celso de Almeida Afonso. A música é Senhor Mariano. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 42 minutos. Aqui a gente estava esperando o Rui falar, que é ele que sempre fala, né? Então voltou aqui o programa e a gente ficou mudo esperando o Rui falar. Por falar em Rui, ele entrou aqui no WhatsApp e disse: bom dia, vivencianos. Jorge, Rodrigo, Ari, Graça, Camila, todos, né? O Beto está aqui também hoje, Rui. Ele disse, o programa está ótimo, viu, Ari? Rui, falando, o programa está ótimo, mas está faltando alguma coisa. Rodrigo, você acha que está faltando alguma coisa aí? Você acha que está sentindo falta de alguma coisa, Ari? Não, bom, eu vou perguntar para o Rodrigo, o Ari não vale. Está faltando alguma coisa aí, Rodrigo? Você acha? Eu acho que está sendo o melhor programa do... pelo menos do ano, né? Do ano, né? O número 700 aqui, eu sei que é simbólico. Mas né? Olha, eu tô observando. O primeiro programa que o Francisco veio aqui. O Francisco está aqui também hoje. Estreando. Uma coisa que eu tô achando estranha aqui, é uma estranha coincidência, é que toda vez que eu venho aqui, Jorge, um de vocês não está aqui. Uhum. Uma vez eu vim, o Rodrigo não estava. Outra vez foi o Jorge, e agora é o Rui. Uhum. É, será? Acho que o problema sou eu, hein? Ah, o próximo vai estar todo mundo aí. Pronto. Já marco o próximo. Eu lembro a última vez que o Rodrigo falou: poxa vida, bem no dia que eu vou ter que viajar, o Ari tá lá. Mas é isso mesmo, nós estamos sentindo falta do Rui aqui. Todos os dias nas nossas, todos os domingos nas nossas casas, isso é o mais importante. Tem algum recado, Rodrigo, para a gente passar antes? Olha, antes de... a gente está tendo bastante recado no grupo aqui, eu abri agora, liberei para o pessoal participar, que eu não tinha comentado, o Fábio Serapião, lá, o Fábio da Casa Marcela, ele manda bom dia, boa tarde, boa noite para todos os participantes e ouvintes. Uhum. A Miriam Afonso também mandou aqui, a Berks, mandando bom dia, ainda meio perdida no horário de verão aqui, Caruaru, Pernambuco. O Edson Barbosa lá assistindo, a Claudinha Ribeiro, a Dolly Cassal, que deve estar compartilhando, a gente agradece ela compartilhando aqui também. O Aécio César entrou aqui e falou, bom dia pessoal, é sempre uma aula com o Ari, embora não o conheça pessoalmente. Falar de Eurípides é sempre prazeroso. Forte abraço a todos. Rodrigo, a Dolly perguntou para mim por que ela não está conseguindo no Facebook compartilhar para muitas pessoas. Está conseguindo compartilhar para poucas pessoas só. Só para poucas? Pessoas. É que o Facebook já pegou ela, então. Exatamente, é isso que eu falei também. O Facebook tem essas coisas, né? Tem. Acho que a gente tá fazendo comércio, acho que essas coisas que pensa que é isso. A gente tá divulgando, ela sai divulgando para todo mundo, ela acha que tá fazendo spam, né? Que chama. Uhum. E aí ele bloqueia. Mas só comentar aqui também que o José Espírito Santos, meu primo lá de Santos, mandando bom dia aos amigos vivencianos, muita paz, a Irene e o Gustavo lá ouvindo a gente, Deus continue abençoando a todos. Um abração para vocês em Santos. O Gustavo me ligou e eu fiquei feliz da vida quando recebi a ligação dele. Feliz da vida. Nossa, ele não sabe como eu fiquei feliz com a sua ligação, Gustavo. Um abração aí. E o Ricardo Fernandes, mandando bom dia aos amados irmãos. Muita paz. Ricardo, Rio de Janeiro, olha que legal. Pessoal ouvindo a gente, mesmo lá do Rio, que deve estar quente, né? E Elias, também aqui no grupo, mandou mensagem aqui pra gente também. Ah, então vamos voltar a falar sobre... Então, Ari, nós estávamos falando do Liceu Sacramentano e da saída, da evasão, né? Depois que o Eurípides se torna espírita, ele sai por conselho dos próprios mentores espirituais, inclusive o próprio Vicente de Paulo, para ele sair, porque ele seria muito mais necessário nessa outra missão dele. Lembrando bem, né? Que as pessoas acabam interpretando do jeito que querem interpretar. Na realidade, Eurípides Barçanufo não deixou de ser cristão, não deixou nada disso, pelo contrário, né? Mas só de ter saído ali dos vicentinos, aí começou a ter retaliação contra eles. Retaliação contra ele por causa disso. E aí ele entrou numa fase até meio assim, que a gente disse, melancólica, né? Sim. Difícil. Então, nesse momento em que ele se declara espírita, né? Há esse rompimento com o catolicismo oficial que ele praticava, até porque os católicos não aceitavam a sua conversão ao espiritismo. E traz esses reflexos para a vida pessoal dele, inclusive na escola onde ele era professor. Começa a haver uma evasão muito grande, os pais começam a retirar os seus filhos por Eurípides ter se tornado espírita. E num desses momentos de melancolia, né, ele vê a necessidade de baixar as portas do Liceu Sacramentano, ninguém mais, ninguém menos que o espírito de Maria de Nazaré, nossa grande mãe, vem e diz a ele, meu filho, prossiga confiante, mas mude o nome da escola de Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec, ensine as lições do meu filho e também ministre astronomia, que a espiritualidade vai novamente fazer com que os alunos regressem à escola. Mas faça isso que eu estou dizendo e reassevera. Ensine as lições do meu filho amado e ministre aulas de astronomia. E assina lá, Maria, serva de Deus. Serva de Deus. É incrível, né? Quer dizer, você há de perguntar, meu Deus, mas Eurípides consegue ser médium de um espírito, da estofa de Maria de Nazaré. É incrível que até ele fica repele, reservado, né? Então ele na hora que ele vê o espírito, ele não acredita, ele fala, não, isso é mistificação. Não. Aí ele repele e fala, não, eu não vou. Não, ou seja, não dá atenção. Aí o espírito coloca ele em torpor. E põe ele para escrever. E ele começa a escrever. Inconscientemente. Quando termina a carta, ele olha lá e fala, Maria, serva de Deus. Isto é incrível, vai ser, né, um divisor de águas na missão dele, inclusive, né? A partir dali, ele se convence sobre a maneira de que realmente ele estava no caminho certo. E a própria Maria, mãe, né, de Jesus, pede para ele trocar o nome de Liceu Sacramentano, que representava as vaidades humanas, e coloque Colégio Allan Kardec. A própria Maria, mãe de Jesus, pediu para colocar o nome de uma escola com o nome de Colégio Allan Kardec, né? E quando eu fui, né, a gente esteve lá, você esteve também recentemente, né, no Colégio Allan Kardec, ele está de pé até hoje, né, o colégio. É importante a gente falar isso. Preservadíssimo. Preservado. Então qualquer pessoa pode ir lá. É uma cidade do lado de Uberaba, Sacramento, né? É conhecer a história dele. Tem um museu, tem a árvore que ele centenária, né? A jasmineira centenária. Você pode sentar debaixo da jasmineira onde ele encontrou com Ismael. Né? Então, assim, ele tem uma envergadura. É importante que os espíritas, sobretudo, quiserem conhecer mais a fundo a história deste espírito extraordinário, possam até fazer essa visita de maneira assim, bem descontraída, né? Sem querer tornar mais um turismo religioso qualquer, não. É para você conseguir sentir a profundidade de um espírito de escola entre a gente, que são raros esses espíritos. Vez por outra eles reencarnam e vêm trazer, em caráter missionário, essa exemplificação do Evangelho de Cristo. E quando a gente conhece uma vida extraordinária dessas, a gente acaba conhecendo um pouco do que é ser um espírito missionário da envergadura, né? De um Eurípides Barçanufo, de um Francisco Cândido Xavier. São espíritos assim que viveram, desapropriaram-se da vida pessoal em favor do próximo. Eles não cuidavam de si mesmos, eles cuidavam do próximo. Nós estamos falando de espíritos assim muitíssimo elevados, né? E para o espírita sobremodo, conhecer a história a miúde de Eurípides Barçanufo é sumamente enriquecedor, né? Nós ouvimos falar, né, historicamente, e não conhece a fundo a história dele, a simplicidade, né? Eu fiquei impressionado no Centro Fé e Amor, onde o senhor Mariano fundou, né, lá na Fazenda Santa Maria, que dista 14 quilômetros do centro de Sacramento, mensagens assinadas por Santo Agostinho, mensagens assinadas por Allan Kardec, exato, por Bezerra de Menezes. Quer dizer, espíritos assim de uma envergadura moral extraordinária. Este era o médium, né, desse momento. O próprio Santo Agostinho e São Vicente eram mentores dos trabalhos. Mentores, né? Então, presidiam. Você entra lá no museu, no Colégio Allan Kardec, você abre os livros de psicografia, né? As atas, né? E as psicografias dos trabalhos, você vê Santo Agostinho abrindo o trabalho, um espírito de escola psicografando, e São Vicente encerrando o trabalho. Exatamente. Ou o contrário, agora não lembro. E muitas vezes, mas, não apenas pelo Eurípides, mas por essa gama de médiuns que haviam reencarnados ali, homens simples, mal letrados, analfabetos, semi-analfabetos, trazendo ali informações preciosíssimas do plano espiritual, corroborando, inclusive, a codificação espírita que acontecera na Europa, né? Exato. Com Allan Kardec. Então, nós estamos falando isso de... é importante, porque esses espíritos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, você vê grande parte deles passando mensagem lá com Eurípides. Ou seja, quando trouxe a árvore do Evangelho para cá, né, que o Chico veio trazer isso através de Humberto de Campos, né, fica evidente com a presença dos espíritos, da grande parte dos espíritos que participaram do Evangelho, segundo o Espiritismo, lá em Sacramento, naquela região. E não foi à toa, né, Rodrigo? Vamos combinar, né? Não foi à toa que Chico, ao sair de Pedro Leopoldo, escolheu Uberaba, que fica ali muito próximo de Sacramento, para prosseguir no seu mandato mediúnico, assim, missionário. Ari, né? Divagando nos devaneios nossos, eu penso, tenho esse pensamento assim do planejamento da espiritualidade, né? Primeiro, Chico Xavier era para nascer em São Paulo, né? Que era o planejado. Mas aí foram para o plano B, que em São Paulo seria muito mais fácil localizar ele, né? Uhum. Então ele nasce lá na boca do sertão mineiro, lá naquela região. Exemplo de Eurípides, numa simplicidade muito grande. E o que acontece? Mas e o antes disso, né? O antes disso, preparando-se. Exatamente. Disso. Porque a gente fala muito do Hedgesville lá, né? Que aconteceu com as irmãs Fox, com as batidas, tudo. Em Sacramento foi muito mais acentuado as manifestações, né, na Fazenda Santa Maria. Sim. Foi muito mais acentuado essas manifestações para chamar a atenção mesmo dessa espiritualidade. E depois dali a gente vê o Sr. Mariano desenvolvendo esse trabalho fantástico ali de chamamento. Dali vem o planejamento da espiritualidade para dali não chamar tanta atenção para Eurípides vir depois. Quer dizer, o outro vem ali, vem atrás de Senhor Mariano, digamos assim. E eles deixam preparado, naquela região, todas as bases para a doutrina espírita. Ou seja, não é uma coisa mal planejada. É. A espiritualidade, ela não se preocupa com o tempo. Uhum, né? A exemplo de uma árvore frondosa que respeita os princípios da natureza, a espiritualidade também prepara pacientemente o terreno para que tudo aconteça conforme o planejado. Então, né? O que eu digo? Se não existisse Frederico Peró, por exemplo. Sim, o espanhol. Que foi o espanhol que passou alguns conhecimentos para o senhor Mariano. Ele é quem inicia no Triângulo Mineiro a grande explosão do movimento espírita no Brasil. Que é ali perto, quer dizer, que é hoje onde a cidade chama-se Perópolis, né? Isso, que é a cidade arqueológica. Frederico Peró. Chamava-se Peneiras. Paineiras. E o pouco contato que o senhor Mariano teve ali com aquelas manifestações, quando ele chega na Fazenda Santa Maria e se depara com todas as manifestações, para ele não é novidade mais. Aliás, tem uma frase muito apropriada, que o senhor Mariano seria para Paulo, seria para Eurípides, o que Estevão foi para Paulo. É. Porque sem Estevão não haveria Paulo. Exatamente. O senhor Mariano fez o papel de Estevão na conversão, e Santa Maria seria o caminho de Damasco de Eurípides, isso, né? Em que ele... Então, como você diz, há todo um processo preparatório para que tudo aconteça. Então, veja só, a região do Triângulo Mineiro, aquela região... Era um berço. Respirava já, em 1959, espiritismo. Então, quando o Chico chega naquela região, ele chegou numa região... Já está tudo pavimentado. Tudo preparado. Exatamente. Então, ele pôde trabalhar com tranquilidade, digamos assim, ali, que era o que ele já não conseguia mais em Pedro Leopoldo. Que em Pedro Leopoldo, lá na outra região... que é perto da capital de Belo Horizonte, ele já não conseguia mais fazer desenvolver esse trabalho dele. Com certeza, se Chico continuasse só em Pedro Leopoldo, o trabalho dele não teria sido igual foi ele chegando no Triângulo. Porque Sim. no Triângulo já estava tudo preparado para esses outros. Já tinha Maria Modesto Cravo. Sim. Já tinha Dr. Inácio Ferreira. Que foi curada pelo Eurípides. Já tinha todas essas coisas aí ali. É, Antusa. Todos aqueles foram pessoas que não foram iniciadas por Chico Xavier, digamos assim. Já estavam lá. É. E Chico Xavier chega lá, ó. Tá pronto aqui. É para, digamos assim, ó, é para você. Agora vai em frente. É um terreno seguro para poder desenvolver. Continue. Então eu penso assim, se não existisse senhor Mariano, se não existisse Eurípides, Chico Xavier não seria o que foi. E penso que tudo isso foi preparado para Chico Xavier. Com certeza. Né? Com certeza. Para a chegada do Chico, né? É. Para o reencarne, né? Uhum. Como está descrito lá em Sacramento. Uhum. É aqui, só comentando que o... Aqui a Vera Perseguini, né, que era lá de Uberaba, né, ela disse que o avô paterno dela era compadre de Eurípides. Uhum. Geraldino Fraga, nome dele. O avô dela, compadre de Eurípides. A Vera tem muita história para contar. E o Célio Diniz, que diz que o programa está ótimo, primeira vez que escuta e está adorando. É trabalhador do AFA. Manda abraço a todos. Obrigado pelo comentário, Célio. Rodrigues Faria. Legal. Né? São 8 horas e 59 minutos. Ari, e ali? Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, eu queria comentar o comentário da Yolanda, mas tem mais a ver comigo até, porque ela falou assim, Rodrigo, você também ama muito Eurípides. Foi a Sacramento para ficar noivo embaixo da árvore plantada por Eurípides. Lá no Nada colégio por acaso, né? Mas tem história antes, né? Eu queria até compartilhar. Porque, na verdade, quando eu comecei no Espiritismo, foi pouco tempo, tudo bem, vai, 6 anos atrás, até mais, né? Mas tudo bem. E pra mim era tudo teoria. Quando eu fui na caravana, junto com o Jorge, junto com a Yolanda, principalmente, e fui lá conhecer a história de Eurípides e vi aquilo, né, os trabalhos do Bacelli, todos os trabalhos do Espiritismo na prática. Tadeu em Araxá. Quando eu conheci o Colégio Allan Kardec, a história de Eurípides foi amor à primeira vista. Assim, eu me tornei um discípulo de Eurípides. Então eu comecei a estudar todas as histórias de Eurípides, todos os livros. Você imagina, e eu quem trabalha na educação, conheceu o Colégio Allan Kardec, a metodologia que ele empregava, é apaixonante. Não apaixonante, então assim, foi amor à primeira vista. E foi lá, dentro do Colégio Allan Kardec, que o Jorge me convidou para participar do programa Vem Espírita, dentro do Colégio Allan Kardec. Então tem história antes. Essa é uma... foi uma grande oportunidade, eu acho que, da espiritualidade. Você sabe, Rodrigo, há muitos casos, assim, maravilhosos, que eu trabalho numa casa cujo nome é Casa de Eurípides, lá em Taubaté, né? Casa de Eurípides Barçanufo, inspirador da grande obra que a gente tem a alegria de participar lá junto de tantos irmãos. Mas a história também começa lá em Sacramento. O seu Jair do Couto... Eles estavam por sair do Centro Espírita André Luiz em Taubaté e fundar uma casa, mas não sabia o nome. E aí foram convidados, assim, de última hora, vai haver uma excursão para Uberaba. Eles foram a Uberaba conhecer o Chico. Aí alguém teve a feliz ideia e falou, vamos dar um pulinho em Sacramento. E aí eles foram. Chegou lá, o seu Jair foi tomar um passe lá na chácara do Triângulo. E nisso, né? Durante o passe, ele sentiu uma mão pesada sobre os ombros dele. Chácara do Triângulo foi fundado pela irmã de Eurípides, a Sinhazinha. Uma mão pesada sobre o ombro dele e o passista, ele de olhos fechados, fala, nossa, mas ele não tira as mãos, né, do meu ombro. E aquilo diz que ele durou assim, uns 5 minutos, aí ele abriu o olho e viu que não tinha ninguém colocando as mãos sobre o ombro dele. E aí ele foi tomado de uma emoção muito forte, muito grande, e ele então fala, olha, já tem um nome para a nossa casa, Eurípides Barçanufo. Mais tarde é revelado a ele, mediunicamente, que aquelas mãos eram as mãos de Eurípides, que estavam sobre os ombros dele, inspirando os trabalhos da casa de Eurípides. Então há histórias maravilhosas que começaram ali em Sacramento. né? Você mesmo acabou de dar esse depoimento maravilhoso, esse testemunho da sua vida pessoal, né? Sim. Então, é assim, é revelador, é apaixonante, e eu aconselho aos espíritas fazerem esse... Eu lembro o Helder, que trabalhava aqui com a gente ia lá na... Trabalhava na... não, ele trabalha continua ainda, na verdade. E lá na chácara do Triângulo, né, que é... Igorina. Igorina, né, manteve todo o trabalho. Comprou, né. E é até interessante o quartinho falar, dele, né? É, que ela, filha, ela era filha da irmã de Eurípides, ou seja, era a sobrinha neta direta de Eurípides. Egorina, que era muito amiga do Chico Xavier. Inclusive, ela que você chega lá na chácara do Triângulo, você vê as pinturas mediúnicas. É, pra quem não sabe, Egorina Cunha, ela desenhou, né, através dos seus desdobramentos, a cidade de Nosso Lar. Né? Que ela, foi utilizada pro filme. Com que foi utilizado para o filme e tal, e que tinha orientação do Chico Xavier, e o Espírito Lúcio a acompanhava, levava até lá, ela voltava com aquelas imagens e desenhava. Isso tem em livro, né? Cidades no Além. Cidade no Além. Então, essa era a Egorina, uma médica também. É legal comentar que hoje a gente pode falar, né? Que o Chico tinha orientado ela de usar o codinome do Espírito Lúcio, né? Na verdade, mas era Camille Flammarion. Então, assim, tem até... E aí eu lembro o Helder falando, batendo lá pra gente, na caravana. Nossa, mas a gente tem que ir lá visitar a Fazenda Santa Maria, visitar a Fazenda Santa Maria. E a caravana não passava pela Fazenda Santa Maria. E eu ficava isso na cabeça, porque ele falava do observatório. Falei, não, tem que ir lá em Santa Maria conhecer o observatório Camille Flammarion, né, que foi desenhado pela Egorina também. Então, inclusive o Hospital Bezerra de Menezes. Sim. Né, então, um dia que eu tive umas férias, né, lá na época eu trabalhava no aeroporto, peguei o carro sozinho e fui para Sacramento. E eu fiquei sabendo, e eu não sabia onde é que era a Fazenda Santa Maria, porque você não encontra no mapa. Não tem nem no Google Map, você não encontra a Fazenda Santa Maria. É, o acesso não é fácil, né? Eu fui na chácara do Triângulo, participei lá do Evangelho, legal a gente comentar do Evangelho, das 9 horas. Uhum. E perguntei pra eles, onde é que fica a Fazenda Santa Maria? Aí você falou, você segue em caminho pra Conquista, e aí você vai ver uma plaquinha, e aí você entra numa estradinha de terra, isso. Você anda mais 2 quilômetros na estradinha de terra, tem você a pousada, lá. Inclusive, né, pras pessoas que queiram se hospedar lá, né? Foi onde eu conheci o Nil, o seu Adolfo, que era... E aonde é o centro da Fé e Amor, que foi lá fundado por eles lá atrás, pelo Sr. Mariano, em 1900. Onde realizia os trabalhos também de fitoterapia. Então é muito interessante aquela região. Então, Rodrigo, é por isso que a gente está abordando esse tema aqui, porque há 100 anos atrás, esse espírito de Skoll, depois de feitos maravilhosos, de curar as pessoas de uma maneira assim maravilhosa, ele desencarna aos 38 anos de idade, acometido por uma gripe que foi pandêmica, ou seja, aconteceu no mundo inteiro. O Chico dizia que Eurípides, dada a condição do trabalho forçoso que ele desempenhava, ele realmente não duraria muito. O corpo físico dele não suportaria muitos anos, por conta da atividade que ele exercia de devoção ao próximo. Ele não duraria muito, estava programado, o corpo dele não suportaria os fenômenos mediúnicos do qual ele se servia para auxiliar as pessoas. Chico sempre dizia, olha, não, ele não haveria de durar muito mesmo, né? E o que foi, para a gente entender um pouquinho, o que foi a gripe espanhola, né? Essa gripe que matou muito, inclusive no Brasil. Sabe-se que morreram no mundo, em 1918, da gripe espanhola, mais de 50 milhões de pessoas vitimadas por essa gripe. Há estudos que apontam ainda que pela condição de notificação, subnotificação, na Ásia, acredita-se que foi mais de 100 milhões até. Então, foi um momento de resgate coletivo, né? E o Brasil não ficou fora disso, né? A gripe chega em Sacramento, no segundo semestre, né? E era tão comum as pessoas morrerem que os corpos em todo o Brasil, há registros no Rio de Janeiro, em Taubaté mesmo, há livros lá contando da história que os corpos eram colocados na rua. Porque em casa ficavam os doentes, mais ou menos resistentes. Não tinha coveiros, não tinha funerais que dessem conta de tantos corpos. Então, passavam caminhões, jogavam os corpos em cima, ou então deixava na rua, passava o caminhão e ia jogando. Porque a letalidade da gripe espanhola era muito grande e não havia... Contagioso, né? Então, e altamente contagioso. Não havia, por exemplo, antibiótico que desse conta das infecções que a gripe desenvolvia, como a pneumonia, que era o que mais matava, né? Por conta dessa gripe. Então essa gripe chega e Eurípides começa a tratar desveladamente daquelas pessoas como era de praxe, como ele fazia. O que que acontece, né? Ele também é acometido dessa gripe e mesmo doente, ele ia e cuidava das pessoas portadoras como ele da gripe espanhola. Morreu muito em Sacramento e ele acudia as pessoas iam até ele pedir, e ele estava lá. Há relatos de que ele mesmo doente, diz que no dia 24... de outubro de 1918, ele começa a sentir os primeiros sintomas da gripe. E no dia 1º de novembro, trabalhando em favor dos doentes, às 6 horas da manhã, entre 5 e meia e 6 horas da manhã, ele regressa ao mundo espiritual e deixa seu corpo aqui acometido pela gripe espanhola. Seja, isso há 100 anos, atrás. No dia 1º de novembro de 1918. Ele só errou também a previsão por algumas horas, né? Porque ele também disse o isso dia. Isso é muito importante. O dia e o horário. Isso é muito importante, o Jorge. Espíritos assim, da condição, né, de Eurípides Barçanufro, eles não têm problema com medo da morte. Né? Há um registro no dia 25 de maio do mesmo ano, em 1918, em que ele é tomado em desdobramento pelas mãos de São Vicente de Paulo, que começa a conduzir. E a sua secretária, Dona Amália Ferreira de Melo, começa a ouvi-lo em descrição para que aquilo ficasse já registrado. E ele começa a descrever que São Vicente de Paulo conduzia na espiritualidade por um belo campo florido, florido, florido, que não tinha fim, muito perfumado, e ele se defronta com uma árvore muito grande, frondosa, para a qual ele não tinha na terra algo que pudesse traduzir tamanha beleza. Ele dizia apenas, olha, ela reflete uma luz intensa. Só que nas folhas desta árvore está escrito Jesus, caridade, fraternidade, trabalho, amor, solidariedade, tolerância, compreensão. Isso ele descrevia em desdobramento para a Dona Amália, que era sua secretária, no dia 25 de maio de 1918. E aí ele prossegue a descrição, agora eu estou sendo conduzido por São Vicente de Paulo a uma escada que vai subindo e vai chegando ao infinito. E aí ele se defronta com uma luz enorme. E São Vicente diz a ele, aqui moram as pessoas de bem. Você um dia há de morar aqui também. Aqui, aliás, essa transferência está próxima, Eurípides. Aqui moram as pessoas que serviram a Jesus na terra. Você há de vir para cá. E não vai tardar muito. Isso no dia 25 de maio de 1918, registrado ali por Dona Amália Ferreira de Mello, a então secretária de Eurípides Barçanufo. Então ele já estava sabendo que naquele ano ele regressaria ao plano espiritual. A sua missão estava findando-se aqui na Terra. E quando a febre atacou aí ele falou também para ela o dia e o horário, né? Que é seria no dia primeiro, coisa de... Não sei se foi 6 horas da manhã, não sei, que era 2 horas ou 3 horas depois, uma coisa assim. Que foi exatamente só por horas que ficou o erro na partida dele. Vamos fazer um intervalo? Legal, e depois a gente conta da relação dele com Jesus. Né, naquele livro A Grande Espera, que conta a experiência dele, né, enquanto essênio, e quando aquele... Conta aquela história de Jesus na Bíblia que é desconhecida, que é aquele momento da meninice, né? Quando Jesus era menino, e ele vai para onde? Né? Então ele cresce, não cresce, né? Vamos dizer, ele tem uma passagem de Jesus menino com Eurípides menino lá enquanto essênio, né? Tem um encontro também do desdobramento de Eurípides, contado pelo Hilário Silva, né, pelas mãos de Chico Xavier, em que ele se desdobra e vai ter com Jesus nas esferas superiores e ver Jesus chorando. Isso é legal. Essa daí é muito bacana. Vamos entrar no intervalo comercial. Tem algum recado aí, Rodrigo, já para a gente acabar com ele? Tem um monte. Então fala. Aqui, quem entrou aqui também foi o Rogério Copo. Falou, Eurípides, um exemplo a ser seguido. Precisamos de pessoas desse nível com projeção de mídia geral para a divulgação da doutrina espírita, para que as pessoas conheçam o seu verdadeiro caráter, pois não tivemos mais ninguém assim desde Chico Xavier. Sem dúvida. A Dolly Cassol também manda parabéns para Tereza Barreto, que completou 70 anos nesse sábado, ouvinte assídua do Vivência Espírita. Legal, Dolly, a gente já vai colocar aqui também nos parabéns. A Claudinha Ribeiro manda um bom dia. Não disse que não estava conseguindo assistir aqui no Facebook, mas manda um grande abraço para os vivencianos. E quem entrou aqui também foi a Ieda Basso para a pergunta, não conheço e estou amando, obrigado por me dar essa oportunidade de conhecer e confesso que estou muito emocionada, né? Então realmente é muito bom falar sobre a história de Eurípides, né? Como Chico Xavier falava, né? Falar sobre a história de Eurípides. É muito bonita a sinceridade dela e eu acredito que a exemplo dela, muitas pessoas não ouviram falar de um espírito assim, dessa envergadura, tão extraordinário, né? Muito Chico apropriada a fala dela. Ele era o espírito mais próximo a Jesus que Chico conheceu, tanto que o filho adotivo dele pôs o nome de Eurípides. Vamos para o nosso intervalo comercial agora, também com a música. A música que nós vamos pôr agora aqui será Apóstolo da Caridade, interpretada por Elizabeth Lacerda. Linda música, pessoal. Presta atenção no que a Denise Oliveira, que é a compositora da música, fala sobre Eurípides. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Apóstolo da caridade. está ouvindo programa Vivência Espírita. Estamos aqui com o nosso programa Vivência Espírita. Nosso convidado hoje é o nosso irmão Ari Rangel, da cidade de Taubaté. E o tema que nós estamos desenvolvendo hoje aqui hoje é Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Espiritismo. Né? Agora há pouco a Yolanda mandou para a gente um post, né, aqui no WhatsApp, com uma placa que tem lá, né, pela filantropia que ele fez em Sacramento, no Triângulo Mineiro. Ele é considerado o apóstolo da caridade, assim como é conhecido Eurípides Barçanufo. Ari, esse contato de Eurípides Barçanufo com Jesus também foi muito emocionante, também num período assim também que ele talvez ele precisasse de mais afirmação ainda, né? Isso, principalmente no início do seu mediunato, né? Na sua missão mediúnica, um fato que talvez ele tenha omitido das pessoas próximas a ele, mas que é descrito pelo espírito Hilário Silva no livro A Vida Escreve, psicografado por Chico Xavier, em que ele descreve que certa feita Eurípides, em desdobramento, é levado por umas mãos invisíveis a uma instância espiritual muito elevada, e vai subindo, e a ponto dele perder a noção de si mesmo. Qual não foi a sua surpresa quando ele vê a figura de Jesus e ele quer conversar com Jesus, mas não consegue, né? E se aproxima ainda mais de Jesus e vê que Jesus está chorando. E aí ele pergunta: Mestre, por que choras? E repete: Mestre, por que choras? Aí Jesus responde a ele nesse desdobramento: Eu choro, meu filho, por aqueles que conhecem o Evangelho, as minhas lições, mas não as pratica. Então ele volta ao corpo físico com esta imagem extraordinária e começa a partir dali a vivenciar o Evangelho do Cristo com todas as letras, como fez até o seu último respiro aqui no corpo físico na Terra, dando esse exemplo de vivência evangélica, como deve ser, de amor ao próximo. Claro que nós estamos falando de um espírito, de uma envergadura moral assim muito acima da nossa compreensão até, mas são caminhos que a gente um dia há de trilhar, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto e passa a exercitar a caridade, nós estamos vivenciando o Evangelho. Foi para isto que Eurípides Barçanufo veio à Terra, reencarnou para trazer a exemplificação do Evangelho do Cristo, de viver com todas as letras os ensinamentos de Jesus. E ele aprendeu isso lá atrás, né? Isso lá atrás, né? Até antes dessa encarnação. Muito. Era um espírito que já começa a tomar contato nos primeiros momentos do cristianismo, né? Por isso que ele tinha essa estofa moral extraordinária. Para poder se encontrar com Jesus. O pessoal fala assim: não, mas hoje em dia, se um médium se encontra com Jesus, ninguém dá crédito. Né? Fala: ah, é o seu Jesus, o tiozinho lá, o Jesse, chamado Jesus, né? Uhum. Não Jesus Cristo mesmo. Mas Eurípides foi hoje, contemporâneo, trazendo, né? Contemporâneo de Jesus. Trazendo para um debate moderno, Rodrigo, até a nossa condição, né? Que a gente vê muito hoje na atualidade, né? Não basta a gente frequentar um templo, seja ele espírita, seja ele evangélico, seja ele católico, ou de que natureza religiosa for, de que escola religiosa for. Porque muitas vezes a gente faz assim, um compromisso social, mas sai dali, a gente vive o Evangelho, a gente é tocado, ou nós vestimos uma máscara e só atuamos na casa, no templo em que frequentamos. Como somos em casa, como somos no trabalho, como somos no trânsito, como somos perante aqueles que trazem dificuldades maiores que as nossas. Será que nós vivemos o Evangelho realmente? Será que é só na casa espírita? Será que é só no templo? Pelo contrário, nós temos que viver o Evangelho

ele continua repetindo o sublime convite: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus é o modelo da perfeição moral a que o homem pode aspirar na Terra. Criado muito antes que a humanidade terrestre, veio ensinar o caminho que conduz à felicidade, por já tê-lo trilhado. Nesse sentido, é que o apóstolo João anotou no capítulo 8, versículo 58, o que Jesus mesmo afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. São 9 horas e 33 minutos. Ari, demos uma saidinha aqui para falar um pouco de Jesus também, né? Como você tinha falado de Jesus aí, esse encontro que Eurípides teve com ele. E agora, a mensagem aí do dia do Momento de Gavali foi o sábio dos sábios, que é Jesus. O que, que você pode falar para a gente sobre essa mensagem? Acho que pouca coisa, porque a mensagem por si só diz tudo, né? Mas a gente acaba fazendo, já que nós estamos abordando a biografia desse grande espírito que foi Eurípides Barçanufo, ele soube ouvir o chamado de Jesus. É o próprio mestre quem diz, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então a gente vê que Eurípides Barçanufo ouviu o chamado de Jesus e atendeu o chamado dele. Então, muitos de nós, né, somos às vezes chamados reiteradas vezes e, feito ovelhas desgarradas, nós nos distanciamos deste sábio de todos os sábios, o maior conhecedor da alma humana, o preposto de Deus aqui na Terra, conforme nos ensina o Espírito de Emmanuel. Porque Jesus, há 4 bilhões e meio de anos, já estava evoluído quando veio auxiliar na formação do planeta que nos abriga. Então, nós precisamos estar, sim, atentos aos ensinamentos de Jesus, a exemplo do que nos ensina espíritos de escola, como Eurípides Barçanufo, para que nós tenhamos aí, de fato, tomado a nossa cruz e seguido o Mestre. Eis a grande educação que o Evangelho vem nos trazer. Porque Espiritismo, grosso modo, é a educação para a alma. Nós somos espíritos em formação e precisamos ter a nossa formação moral, espiritual, cada vez mais solidificada. E Jesus a todo instante está nos chamando. Então, como diz aí o encerramento da mensagem, é necessário que a gente efetivamente aceite essa cruz e siga-o. Como dizia Chico, né? Jesus não nos pediu para escalar o Everest, o monte mais alto do mundo, mas ele nos conclama a esta transformação íntima, a escalar, sim, os montes sublimes da transformação moral, né? Ou seja, o Espiritismo é um reencontro com Jesus. É um reencontro com Jesus, com certeza. É interessante, Ari, você colocou aqui para a gente não perder o bom humor. É interessante que o Chico falou que Jesus não pediu para a gente escalar o Monte Everest, né? Mas a comparação que é interessante, né? Porque amar uns aos outros é tão quanto escalar o Monte Everest. É uma boa abordagem. Pode ser que... Talvez seja mais fácil escalar o Everest. Perto, né? Do Chico. Dependendo da nossa condição moral. Parece que tem alguém aí na linha também. Legal. Vamos ver. Passa aí, Paulinho, pra gente. Tem alguém no telefone? Passa aí pra gente, por favor. Alô? Alô, Jorge. Quem fala? É Yolanda, bom dia. De Uberaba? Isso. Oi, Yolanda, que satisfação. Poxa vida, que legal. A gente estava falando de você aqui, você estava passando mensagem para a gente. Isso. E nós estamos falando sobre uma pessoa que você ama, que é Eurípides. Você ama todo o Triângulo Mineiro, todos, todos os ícones nossos aí, você tem esse amor e você ter ligado foi muito importante para enaltecer mais ainda aqui o nosso e abrilhantar o nosso programa de hoje. Tá tudo bem? Ah, Jorge, eu que agradeço a oportunidade de estar ouvindo esse programa maravilhoso, falando desse grande apóstolo. E eu pegando um gancho com o Ari sobre educação do espírito, eu só queria colocar que a Alzira Bessa, que é a sobrinha neta de Eurípides, ela dá continuidade com grande força sobre o trabalho de Eurípides. E a Alzira tem uma escola para crianças, mais de 400 crianças, um trabalho maravilhoso, focado na educação, onde essas crianças, Jorge, oram todo dia antes de entrar para a sala de aula. Olha que maravilha. Então, a Alzira também faz, né, seminário duas vezes por ano, focado na educação do espírito. E eu acho que as pessoas deveriam, né, acompanhar esse seminário, se pudessem inscrever, tem alojamento, tem toda uma infraestrutura para esse despertamento, né? Essa educação do espírito tão comentado em todas as religiões, principalmente no movimento espírita, onde teve recentemente Divaldo falando sobre isso nesse encontro grandioso em São Paulo. Então é isso que eu queria colocar sobre esse trabalho, que tem grande força aqui em Sacramento. Yolanda, dá um abraço. Não, Yolanda, imenso a todos. Oi, Yolanda, não desliga ainda não. Esse seminário que você está falando, nós nunca divulgamos ele aqui. Então, sim, quando chegar próximo alguma coisa, quando abrir as inscrições, aí você dá um toque pra gente, um cartaz, imagina, manda alguma coisa pra gente divulgar. Imagina também que seja não, em maio e novembro. Pode ter certeza, novembro, que sim. Geralmente, Jorge, as inscrições até abrem à noite, é bastante concorrido, mas a gente sempre pode pedir a Alzira para nos reservar algumas vagas, principalmente quando é a primeira vez. Ela dá muita importância que essas pessoas venham e se tornem os agentes multiplicadores dos ensinamentos que são passados nesse seminário. Certo. Pode ficar tranquilo que eu aviso sim todo o pessoal. Tá bom, Yolanda. E os cachorros, como é que estão? Tem que perguntar, né? Agora nós aumentamos a turma. Estamos com mais de 24 entre cachorros e gatos, fora o perrua que deve dar um. Mais de 24, Yolanda. E ela deve ser incrível que os cachorros e os gatos na sua casa se dão bem, né? Ninguém briga com ninguém. Todos bem. Agora às 10 horas eu faço o evangelho com todos lá no fundo e qualquer hora eu mando vídeo para vocês. É o evangelho, evangelho animal. Evangelho animal. Água purificada, passe. Nós temos o Messi, um cachorro de quase um metro, que ele não quer ser espírita, ele atormenta todo mundo na hora do evangelho. É argentino, né? É argentino, nada contra. É, a gente respeita a vontade dele. E o hospital do Fogo Selvagem, Yolanda? O hospital também está sendo revitalizado, né? Nós recebemos nesse feriado agora mais de 8 caravanas, ó. Bacana. Aproximadamente 9 caravanas recebemos, foi assim uma alegria muito grande ouvir falar de Dona Aparecida, que também considero um grande vulto, né, da doutrina espírita, com ensinamentos profundos na parte prática para todos nós. Yolanda, nós já falamos sobre Dona Aparecida, mas assim, nós não dedicamos aí um programa inteiro sobre ela. Eu acho que na próxima vez que você vier, você fala para a gente antes, para você, quando você passar um final de semana aqui, para você fazer, pra gente fazer um programa falando sobre ela, o que, que você acha? Isso. E se puder, Jorge, quero levar a Ivone. Claro, a neta isso, dela. Boa, claro, que legal. Claro, a neta da... É só você falar quando você estiver vindo, para a gente reservar o domingo para vocês, e ela vindo, será um prazer a gente receber ela aqui. O Abadia que faz o recebimento das caravanas, falando, uma grande médium de cura, a Maria Neto também. Então, uma das duas, com certeza, eu vou tentar levar, pode reservar para nós aí, eu aviso antecipado. Tá bom, Yolanda. Legal. Tá bom? Grande abraço, minha irmã. Obrigado por ter ligado para a gente, viu? Deus com todos. Vamos, muito legal, né? Obrigado. Tchau, Yolanda. Vamos encerrando então o momento de Gavalho? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram? contos, histórias e mensagens. São 9 horas e olha só, eu não acredito que já são 9 horas. Estão mudando esse relógio aqui, botando para andar mais rápido? Estão adiantando? É. Então, porque, mas poxa, a gente tem que ouvir a música. A gente tem que ouvir a música ainda do Ari, né? Em homenagem o Ari fez também. Uma música em homenagem. Nós vamos encerrar com essa música. Só lembrando aqui que o Rodrigo tinha citado um pouco aqui sobre o encontro de Jesus com Eurípides e outras encarnações, as encarnações de Eurípides. A mais antiga das encarnações de Eurípides, que se tem notícia, ela teria ocorrido então na Palestina, né, na época do nascimento de Jesus ali, né? Eurípides deve ter conhecido Jesus na sua adolescência, porque fala que ele era o Marcos, que é do romance lá, A Grande Espera, que é ditado por Eurípides Barzanufo a Corina Novelina. Então, o Marcos era um personagem do romance, isso já responde a pergunta da... Desculpa interromper. A pergunta da Regina Vilena, né? Pedindo indicação a um livro, né, para conhecer mais a história de Eurípides. Não, então, a Grande Espera é um livro que é os essênios esperando Jesus. Sim. Não é agora, a história de Eurípides. Não é a história, né, de Eurípides. Agora, a história de Eurípides tem vários livros, viu? Vários livros de Corina Novelino. Vários livros de outros autores, de biógrafos de Eurípides Barzanufo. Quase todos os livros de Eurípides Barzanufo são interessantes. E outra coisa, se você não tiver condições de comprar o livro, pode entrar na internet, que tem em PDF, tem vários livros lá sobre Eurípides Barzanufo. Então, no romance A Grande Espera, que é psicografado por Corina Novelino é sobrinha de Eurípides, e ela era uma das biógrafas também de Eurípides Barzanufo, ela cita que o Marcos, o jovem Marcos lá, que era dos essênios, era Eurípides Barzanufo. E Jesus passou por lá e ele conheceu Jesus. E depois esse Marcos ele continuou como sendo um pregador daqueles bem ardorosos das novas e elevadas ideias. E por esse motivo ele foi considerado um blasfemo, né? Um blasfemo e amotinador. Sim. Foi condenado à morte na fogueira, segundo Chico Xavier, forma pra gente. Então, Eurípides passou por isso. E ele... Bezerra de Menezes também, né? Na história como Lisandro. Tá, na história, isso. Né? Eurípides também teve outra encarnação no segundo século da Era Cristã, então, quando ele foi o pupilo de Inácio de Antioquia e dedicado divulgador da Boa Nova, tendo sido também sacrificado e morto na Palestina. Uhum. Foi nesse momento que ele toma contato com João Evangelista. E no tempo de Constantino, também Eurípides estava novamente na Terra e viveu como o escravo Rufo, né? Isso. Que era um cristão escravo em Roma que passou pelas Galias e foi morto por venerar Jesus também. Rufo é um dos personagens do romance Ave Cristo, né? De Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então são essas informações que a gente tem sobre reencarnações anteriores de Eurípides Barzanufo, sempre ligado à Boa Nova, né? Sempre ligado à informação. E é interessante que ele instaura, né, lá atrás, junto com a irmã dele, a Cinzinha, o Evangelho, né, no terceiro horário da Palestina, né? Isso é muito importante falar. Que são 9 horas da manhã, né? Que são 9 horas da manhã aqui. 117 ou 118 horas. Desde 1904, às 9 horas da manhã, sacramento, e todos aqueles que queiram se congregar a essa corrente, às 9 horas é feita essa prece, e na espiritualidade Eurípides também participa desta corrente, em favor dos nossos familiares, em favor dos trabalhadores, em favor do bem, em favor da humanidade. É sempre importante. Todo dia, desde 1904, infalivelmente, essa prece acontece. Então, e depois foi conduzida pela Egorina. Qualquer um de nós que queira, às 9 horas, entrar nessa corrente, basta elevar-se através de uma prece simples, onde quer que esteja, para receber aí as bênçãos e as energias benfazejas de Eurípides Barzanufo. Bacana. Rodrigo, eu tô querendo, senão não dá tempo do Ari cantar a música dele, né? Então nós vamos aqui logo já para os nossos aniversariantes. Enquanto você vê o sorteio aí, eu vou entrar com os aniversariantes, certo? É, então, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em seus corações. Que é os ganhadores, tá? Os ganhadores agora, vamos para os ganhadores? Lá. Agora vamos ganhadores aqui, ó. Célio Rodrigues Faria, ganhador. E o Victor Marali. Marcelli. Ó, cadê a Graça? Graça não tá aí não pra falar. Foi ele que botou os nomes aqui. A gente não tá entendendo quase nada os nomes. Ele fala que é a Graça que fotografa. Não, foi eu não. Quem que colocou? Foi eu não, recebi e pronto. Quem? Ó, tá se escondendo. A Camila. Ó, quem foi é o sobrevivente. Camila. Né? A gente tem que falar, né, também do Beto, que tá aqui. O pessoal viu ele aqui na rádio. Uhum. Não tá desencarnado. Tá, o Beto que está aqui hoje, ele sofreu um acidente de bicicleta, todo mundo ficou sabendo lá no Aquarius, né, que aí ele rodou a internet aí, que ele caiu de bicicleta, desmaiou, ninguém sabia dele, mas ele está aqui, bem encarnado, e foi ele que escreveu tudo errado aqui. Então, agradecendo aqui a participação de todos os ouvintes, né, o pessoal que a gente não conseguiu ler as mensagens, né, aqui a Claudinha Ribeiro, aqui no YouTube também, bastante gente mandou mensagem também, a Gildete Aparecida, a Juliana de Oliveira, aqui o Alexandre Becker também mandou mensagem, a Manuela Moreira, o Tadeu Partes, o José do Espírito Santo disse que esse horário é sagrado lá na casa dele também, meu primo, Silene Coimbra, Fernanda Severino, Carlos Alberto Ri, Rassi, e a Ieda Bastos mandaram mensagem aqui também. A gente não pôde, não teve tempo de ler todas. A Beatriz também mensagem. O Luiz Eduardo Ribeiro mandou aqui sobre o seminário de mediunidade. Disse que vai ter depois palestra com o Dr. Alexandre também. Mas a gente não pôde ler. A Rosilma, a Pamela, a Jane e também Rosilma mandou aqui a divulgação do café da manhã. Lá das quatro estações, que é quase um almoço, né? Dia 2 de dezembro, às 8h30 da manhã até às 11h. Vale a pena ir participar desse almoço lá na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Jussara, e lá no salão do projeto Bem Me Quer, aqui em São José dos Campos. Então, obrigado a todos e até o próximo domingo. Ah, o Roberto Wagner também mandou uma mensagem dizendo que está adorando aqui, o Forcato também, o Osvaldo e a Keila também mandaram mensagens aqui pra gente. Obrigado pela participação de todos vocês. Só lembrando que o Rui também mandou um grande abraço pro Francisco. Diz que tá adorando que o Francisco tá aqui. Então você entendeu porque hoje o programa é o melhor de todos, né, Rui? Que até o Francisco tá aqui, você vê? Interessante. Nós vamos passar pro Ari. O Ari ele fez uma música em homenagem ao Eurípides. Chama-se Cantiga de Gratidão. E Ari, as suas despedidas, e nós vamos encerrar com a música do Ari, tá bom? Cantiga de Gratidão. Pode falar à vontade ainda. Quero agradecer aos queridos amigos, irmãos, espíritas ou não, e de certa forma nos espelharmos no exemplo, no legado que Eurípides Barçanufo nos deixa. Conhecendo a história dele, certamente nós compreenderemos melhor os ensinamentos de Jesus. E essa música nós fizemos depois, este ano ainda, no dia 1º de maio, depois de nos reunirmos lá em Pindamonhangaba com os irmãos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, num sítio lá na zona rural de um confrade nosso. E essa música nasceu disso. Chama-se Cantiga de Gratidão, como disse o nosso amigo Jorge. Missionário da luz, um dia a terra voltou para semear o amor que Jesus ensinou. Trazia vibrante alegria e a sabedoria de um educador. Por onde andava deixava as marcas do Cristo Consolador. Por onde andava deixava as marcas do Cristo Consolador. Sublime inspiração, mãos se dando as mãos, mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão. Mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão. Eurípides, amigo, Eurípides, irmão, a luz desta cantiga, nossa eterna gratidão. Eurípides, amigo, Eurípides, irmão, a luz desta cantiga, nossa eterna gratidão. Nas trilhas das Minas Gerais, lá vai o bom professor, vai semeando a paz, profetizando o amor. Por toda parte ensina com arte lições de sublime valor. Em seu coração cristalino, a luz refletindo, divino pastor. Em seu coração cristalino, a luz refletindo, divino pastor. Sublime inspiração, mãos se dando as mãos, mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão. Mediunidade florindo os caminhos da vida em comunhão. Eurípides, amigo, Eurípides, irmão, a luz desta cantiga, nossa eterna gratidão. Eurípides, amigo, Eurípides, irmão, a luz desta cantiga, nossa eterna gratidão. Missionário da Luz. E com essa maravilhosa música composta aqui pelo nosso irmão Ori Rangel em homenagem a Eurípides, nós vamos saudando a toda espiritualidade amiga, agradecendo por mais esse domingo, agradecendo por mais esse dia e agradecendo a Jesus por Eurípides. Agradecendo a Jesus por ter encaminhado para a gente na Terra um espírito de escola como Eurípides, para deixar marcado na educação do Brasil e do mundo espírita, do mundo espiritual, do mundo cristão, esse legado para todos nós, esses ensinamentos e esse exemplo de amor dedicado ao próximo. Até o próximo domingo, paz e alegria em todos os corações. Andava por entre os caminhos, levando o remédio nas mãos. Curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos. O servo do Mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais. O amigo educador, que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides,